5 segundos se passaram. A única coisa que eu tenho certeza, Jill, é que eu vou explodir em fúria assim que você aparecer na minha frente de novo. 6 segundos se passaram. Vem pra cima, Jill! 7 segundos se passaram. Olha o rolo compressor! Demais, não tem como escapar!